Nós denunciámos a situação, uma situação insuportável, é uma situação que temos que resolver. Tenho feito contacto já hoje de manhã, também contactei com o presidente desta estrutura, com o engenheiro José Sardinha, alertando que é preciso que há ali um problema de manutenção, e aquela etara vai ter alguns problemas porque ela vai entrar em obra. Como sabe, a etara vai ficar muito mais moderna para acabarmos isto. E é natural que haja algumas modificações e que haja durante algum tempo as obras às vezes causam alguns incómodos. Não me parece que seja este o caso. As coisas com certeza vão melhorar porque eles prometeu-me, o seu presidente prometeu-me que mandaria hoje uma equipa para fazer o levantamento e que tomariam medidas para resolver isto. Mas quando é que vai ser intervencionada a ETAR? A ETAR tem um prazo de execução, tinha um prazo de execução de 9 meses, já foi assinado o auto de consignação, admito que possa estar ou que aguardar para ser do Tribunal de Contas, porque é uma obra de dimensão de 1 milhão de euros, as obras que falei, hoje falei diretamente com o seu presidente por causa deste problema dos cheiros. Aquilo que eu digo é que nós vamos com esta estrutura, vamos resolver este problema, porque é inadmissível continuarmos naquelas condições e até algumas descargas na linha d'água que têm nos causado alguns problemas e algumas preocupações ambientais, e como Presidente do Município não me revejo, até porque estamos a fazer um grande esforço coletivamente para resolvermos os problemas de saneamento, e estas que não são da nossa responsabilidade, temos que ser mais do que nós, temos que ser a voz da população e a voz da reivindicação, porque é uma questão de justiça, porque nós pagamos.